4 autorizado, nível 0, 9. Bruno 43, essa é a identificação, deixa o dia com a de 1, para o nível de voo 060. Zero 4. Aracatuba, parâmetro 095. Direto Aracatuba, seguindo 095, ele é o Paulo. Ele forçava com a atitude que passa para a sessão, enquanto não recebeu o contato na gás. 2, 3, 0, 2, 4, 0. Sim, só no modo normal, 0166, eu não recebo o microfone aqui. Centro Salvador, 118.95. 1-1-8-2-9-5. Thank you. 26, mantenha a escuta do controle devido a tudo os tráfegos de estrutura de controle para o servidor poder acessar com o pivô. Travessia Odessa para 4:10, ajuste no 0 no meio. Sou 090 graus, 1629. Thank you. Bravo. E o voo ISR cancelado ao 53, autorizado curva à esquerda e base pela direita. Reporte final da 17. Vamos passar para a 17, por favor, por favor. O tráfego avistado, autorizado por posição 7, 090 graus, 149. Essa é o filo. Frequência 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85. Estação do Savia, chegada Bola de Ouro, para o nível de voo 050. Tem avião inicialmente chegado para o final do procedimento. 28, ascendente estação, vista via Lama de 1, para nível de voo 060. 2422 para o nível de voo 050. 3, 7, 8, 10, weather. Autorização, 3745.